O tempo é ilusão que algum sentido traz, mas é no presente que a vida se faz. Quando algo bom termina é duro de entender, mas eu e você histórias vamos ter. Eu e você histórias vamos ter. Cante. Vai acontecer, acontece, aconteceu. Vai acontecer, acontece, aconteceu. E vai acontecer mais uma vez. Pois eu e você histórias vamos ter. Eu e você histórias vamos ter. Existisse uma força além do tempo para de volta nos levar. Cada momento como um quadro pendurar, perto de chamas aos bilhões para tudo revelar. Ah, ah. Pareceria que vai acontecer, acontece, aconteceu. Vai acontecer, acontece, aconteceu. E lá estamos nós mais uma vez. Pois eu e você histórias vamos ter. Eu e você histórias vamos ter.